Eco do November, desça para o 9500 pés com condições visuais, o ajuste na 014. Reporte visual com cão. Dessa via chegada para 2000 pés, o ajuste na 014, autorizado ele a ter que sair da pista na 0 e reporte estabilizado. Descendo via chegada para 3600-1014, autorizado ele a sair da pista 10, vai informar estabilizado, grato por 3600. Alfa 13, prossiga o táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 04. Alfa, Kilo, pátio 3, remota 04, F57 no meio. No 805, desça via chegada para 3000 pés, o ajuste na 014. 3000 pés, no 014, voo no 805. Gono 643, acena identificação, autorizada chegada a Bonf, desse mantenha 4000 pés, o ajuste na 014. Afirmativo, procedimento LS tem que ser da pista na 0. Eco Zulu November, aguardo transferência das comunicações. Guardando, November. Eco Zulu November, essa é minha torre, nono 8, decimal meia. 186, grato, November. Sonho, Eco Zulu November. Eco Zulu November, ajuste. no 014, mantenha a aproximação, reporte estabilizado final da pista 17. Autoriza a cruzar o eixo da 10, senhor? Afirmativo, está autorizado o cruzamento final 10, agilizando quanto possível, reporte estabilizado final da 17. Gente, vai agilizar aqui o cruzamento do eixo da 10, problema. 5436, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça via chegada para 4 mil pés, o ajuste em Salvador 10 no 4. Autorizado, 5436. Autorizado, chama pronto para o táxi 6224. Eco Zulu November já avistado, autorizado na base pela direita da 17, reporta na final. Zulu November. Salvador, reporte com 019, boa noite. Air Portugal, 09, good night, Quarter Bank, clear de bom for arrival, descendo e maintain flight level 050, altimeter 1014. Autorizado. Girando para base da 17, o Eco Zulu November. Sim, te reporta na final embaixo travado, Eco Zulu November. No 4, reporta estabilizado na ele, Texas, Pistola 0. 2014, mostrar a estabilidade ele, Texas, da Pistola 0, Oito, 3600, passando Duna, complete aproximação e chame a torre, 98 decimal 6. 98 decimal 6, tanto 3600, estabilizou o localizador. Final da 17, trem pouso baixado travado, Eco Zulu 90. Ciente, o Eco Zulu 90 avistado, autorizado pouso, pista 17, o vento 110 graus com 09 nós. Livre pouso, 90. Então, 3600, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Sim, está aguardando 3600, baixado e travado. Cinco, quatro, três, meia, desça para 3000 pés, via chegada mar. 3000 pés, via chegada mar. 600, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus com 8 nós. Pouso autorizado, pista 10, até 3600. Tango Eco Zulu November, Solo os 23, autorizado backtrack pat, e táxi até o PAT 5, tenha uma boa noite. Indicada 5436. 2354. Vamos ver se acionar o motor de captação. Ok, ciente do acionamento, chama pronto para push 6224. Chama 6224, não escuta? Precisa 6224. Ok, modifique o perfil de saída para Buca, transição Aracaju, após a decolagem da 10 com curva à esquerda. Buca, Aracaju, após a decolagem da 10. Afirmo, só confirmando, voa Buca, Jamo e após Aracaju, ok? Buca, Jamo, após Aracaju, que não é na 10. Correto. Objeto 537 acendo identificação, autorizado chegada BONF, desse mantém o nível 060, ajuste no 014. 060, chegada BONF, contato com o Ciente, reduzido para 2509, 5837. Afirmativo. Uno 805, passando Duna, complete aproximação, chame a torre, Uno 8, decimal 6. Uno 8, decimal 6, voo Uno 805. 2, Salvador, boa noite, voo Uno 805. Voo Uno 805, boa noite, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando. Decetora 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado LS, reporte estabilizado. 014, 2000 pés, reporte estabilizado 5436. Alfa e reporta para ingresso, taxiway Juliette. Levando à direita, táxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 33600. Pronto para pushback, 6224. Autorizado, 6224, chama táxi. Autorizado, puxa, chama táxi. 04, limitado localizador, 643. Gol 1805, check trem. Baixar travado, 05. Cliente, gol 1805, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus com 07 nós. Livre, pouso na 10, gol, 8, 0. Em 4,000 feet, altimeter 1014. Cannon 9, we reduce speed to 210 knots. Reduce speed to 210 knots and 4 knots. Webjet 5837, desça para o nível 050, ajuste na 014. No 643, desça para 2000 pés e o ajuste na 014, reassuma a navegação na praia de Duna e reporta estabilizado na ILS XRI da pista na 0. Ok, então da presente esquerda, Duna 2014, reportarei. 09-3600. Quadro 36, passando Duna, complete aproximação e chame a torre na noite decimal meia. Libera a direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e reporta para ingresso táxi aí, Juliette. Direita Alfa, passará para Juliette, boa noite, 0. Salvador, boa noite, Alfa, 5436, final olhada, 5436. Trip 5436, boa noite, tráfego já avistado, continua aproximação, aguardando autorização de pouso na 110. Aguardando o 5436. Salvador, do Senado, aí a autorizado o táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 110, reporta pronto, o ajuste 10 no 4, 6224 do Chané. O trip 5436, tem livre pouso, pista 10, vento 110 graus com 07 nós. Livre pouso, trip 5436. Air Portugal 09, descendo em 10,000 feet, altimeter 1014, clear to final approach, LSXA, runway 10, report status on localizer. Descendo 10,000 feet, runway 1014, LSXA, report status on localizer, Portugal 01. Objeto 5837, desse mantenha 4000 pés, o ajuste no 0 no 4. 4000 pés, no 0 no 4, web 57, 5837. Gente, mantém o ponto de espera, 6224. Dona 714, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, ajuste na 0 no 4. Mari, 1014, 0 no portão 05. Guardar um copo 360, como foi a saída? Dael Leda Videv. 1210, lá do 5830. Salvador, boa noite, Gol 643, agora uma milha para onde a serra, baixo travado. Gente, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, Gol no 643. Gente, aguarda. Gol no 805, ingresso a Juliette, portão 03. Juliette 06, gol no 805. O trip 5436, no solo aos 33, libera à direita na minha escuta. Prossegue táxi Alfa e reporta para ingresso, táxi e Juliette. Gol no 643, pista livre, autorizado pouso na 10, vento 1-10 graus com 8 nós. Pouso 10-643. Oxené 6224, visual com tráfego, final da 10. Certo, visual com tráfego da gol, 6224. Após o gol, a linha e mantém cabeceira 10, Oxené 6224. Após o gol, a linha mantém na 10, aqui, 6224. O trip 5436 na escuta. Ok, foi modificado o portão, ingresse à esquerda agora, quilo até o pátio 3, remoto a 02 do pátio 3. Quilo, pátio 3, remoto a 09, passing Duna position now, complete final and contact Salvador Tower 118 decimal 6. Complete approach and 118 decimal 6 and approach 01. Jet 5837, desce para 2000 pés, o ajuste na 04, autorizado ele SXR da pista na 0, reporte estabilizado. 2010, 04, autorizado ele SXR web 58. Salvo do Airport Gal 019, boa noite, na LF, na Wanda. Airport Gal 019, boa noite, I have been sight, continue our approach, stand by, we're not indicated. Continue approach, Airport Gal 019. Gol no 643, solou os 35, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e reporta para ingresso na Taxiway Juliette. Direita na sua escuta, e Alfa reporta para ingresso na Juliette, gol no 643. Trip 5436 na escuta. Ok, só confirmando, foi informado a remota 02 do Pátio 3, confirma. O 6224 da Oxené tá livre da 10, 110 com 8. Autorizado, decolagem, né, na boa decolagem. O trip 5436, tem condições de fazer o peão aí na posição? Afirma, autorizado, fazer e retornar até o pátio 3, a remota 02. Portugal 019, the wind is 110 degrees, 08 knots, check your landing gear, clear to land, runway 10. Landing gear is on unlock, clear to land, runway 10, Portugal 019. Runway 6224, decola os 38, controle agora em 119, decimal 8, tem um bom voo. 19-8-6224. Salvador, boa noite, Oceanair 6224, transfere. Oceanair 6224, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir mantém o nível 190. Excelente, conforme autorizado, para 190, Oceanair 6224. Bruno 7 no 4, desça via chegada para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, estabilizado, leve 5837. 5837, complete aproximação e chame a torre no 8 decimal 6. 8 6, muito obrigado, tem uma ótima noite. Boa noite. Yeah. Direto na Juliette, portão 62, é o 643. Portugal 019 on the ground, at 39er, turn right, maintain this frequency, taxi via Alpha in the coming back approach in taxiway Juliette. Oh, remain this frequency, you make it via the right, taxi via Alpha, following approaching Juliette, Portugal 019. 537 na final do X-ray para 10. 5837, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua, no lado 537. Então, 3226, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 060, ajuste na 0 no 4. 060 na Mari. Web5837. Autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus com 07 nós. Web5837. Autorizado pouso no 10, Web5837. Gol no 074, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, decolagem pista 10, após primeira curva à direita, subida da El, Leda, Videv, o controle opera em 119.8, aciona 5432. Autorizado 360 para Guarulhos, pela Upper Whisky 50, decola pista 10, curva direita da El, Leda, Videv. 119.8, controle 5432, transponde igual 074, centro da Alfa, no gate 5. Cotejamento correto, reporta pronto, pushback, acionamento, gol no 074. Passará ao 074.